que é vale, o que é cova. Também sei o que é o agir de Deus. Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas pra escrever a minha história, mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei. Nos momentos de sofrimento e dor, o meu Deus me ajudou, e por isso eu aqui cheguei. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou um vaso de Deus. Paguei um preço pra ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser. Eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou um vaso de Deus. Paguei um preço pra ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Eu não me arrependo das coisas que fiz pra ser fiel ao meu Senhor. Eu não me arrependo das lágrimas que derramei por amor à sua obra.